Consideração sobre a crueldade. Sem um elemento de crueldade como fundamento do espetáculo, não é possível haver teatro. No estado da degenerescência em que nos encontramos, é através da pele que se fará penetrar de novo a metafísica nos espíritos. Esta crueldade nada tem a ver com sadismo ou derramamento de sangue. Ou, pelo menos, não tem a ver exclusivamente. Não cultivo sistematicamente o horror. A palavra crueldade tem de ser tomada num sentido lato e não no sentido material, rapace que lhe é habitualmente conferido. E ao fazê-lo, sinto-me no direito pleno de não pactuar com o sentido habitual da linguagem. De uma vez para sempre, lhe pôr à mostra os pontos fracos, de lhe libertar o pescoço da coleira de ferro. Em resumo, de regressar às origens etimológicas da língua que, por meio de conceitos abstratos, sempre evoca uma noção concreta. Pode imaginar-se perfeitamente uma crueldade pura sem dilaceramento de carne. E que é, com efeito, a crueldade filosoficamente falando. Do ponto de vista do espírito, crueldade significa rigor, diligência e decisão implacáveis, determinação inflexível e absoluta. O determinismo filosófico mais corrente é, do ponto de vista da nossa existência, uma imagem da crueldade. É um erro dar à palavra crueldade um significado de sanguinolência e rigor, de procura desinteressada e gratuita de sofrimento físico. Crueldade não é sinónimo de derramamento de sangue, carne martirizada, inimigos crucificados. A identificação da crueldade com a tortura não passa de um aspecto extremamente insignificante da questão. No exercício da crueldade, há uma espécie de determinismo mais elevado e que o próprio carrasco torturador está sujeito e que tem de estar determinado a suportar. Se esse for o caso, a crueldade é, acima de tudo, lúcida. Uma espécie de direção rígida e de submissão à necessidade. Não há crueldade fora de um estado de consciência e sem a aplicação da consciência. É a consciência que confere à consumação de todos os atos da vida uma cor vermelho a sangue, um matiz cruel, pois não nos restam dúvidas de que a vida é sempre a morte de alguém. A crueldade não foi introduzida à força no meu pensamento, sempre aí viveu. O que tive foi de me tornar consciente dela. Emprego a palavra crueldade no sentido de um apetite de viver, um rigor cósmico e necessidade implacável, no sentido gnóstico de um turbilhão vivo que devora as trevas, no sentido de uma dor sem cuja necessidade inelutável a vida não poderia continuar. O bem é uma vontade, é consequência de um ato. O mal é permanente. Quando Deus oculto cria, obedece à necessidade cruel da criação que a si próprio impôs, não pode deixar de criar e, por consequência, não pode também deixar de introduzir no centro do turvelinho voluntário do bem um núcleo de mal cada vez mais reduzido, mais consumido. Pois me parece que a criação e a própria vida só se definem por uma espécie de rigor e, portanto, por uma crueldade fundamental que conduz as coisas a uma finalidade inelutável. O esforço é crueldade. A existência no esforço é crueldade. A morte é crueldade. A ressurreição é crueldade. A transfiguração é crueldade. Porque, em todos os sentidos do mundo circular e fechado, não há lugar para a morte verdadeira. Num manifestado mundo, metafisicamente falando, o mal é a lei permanente e o bem é o esforço. E, por conseguinte, Mais uma crueldade! Eu acho que agora...